Este é dedicado a duas pessoas muito especiais. Vocês sabem quem são? Ouçam com muita atenção. Minha gente, elas sempre tiveram na minha mente. Não é uma partida, mas nossa vida não é muito comprida. Agradeço por tatuares meu nome e nós vamos entrar na nossa ONU. Nunca esperei essa tua amizade, mas tu és a minha cara metade. Não é uma fingida, mas ela é linda. Mas vocês são a minha vida. Vou correr para vos abraçar, contigo ficar até morrer. Não vou mentir, quero sorrir, vou-te sempre socorrer. Brilhar a vosso lado, podes dizer não é isto ou aquilo. Quero que fiques a acreditar, mas isso vai ficar acabado. Vamos ao continente, eu quero ver teu dente. Sempre do teu lado e nada complicado. Esperei essa tua amizade, mas tu és a minha cara metade. Nunca esperei essa tua amizade, mas tu és a minha cara metade.